nascer, vou agradecer. Por mais um dia, obrigado, Senhor. Os raios atravessam a janela do meu quarto, a aurora renova a flor e o orvalho. Traz vida, anuncia um novo dia, lava o rosto na pia, muita luz e alegria. Bendito ao Criador que fez a água e a terra, o céu, os animais e toda a atmosfera. O galo já cantou, manhã ensolarada, o café da manhã, prepara pra jornada. Somos passageiros nesse trem da vida, maravilha mais garrida até o fim da partida. A beleza da flor e o beija-flor, meu pensamento voa, vai aonde cê for. A grandeza da abelha, o ecossistema, Adão e Eva, a sublime natureza. Paraíso. Paz de espírito, a família é meu abrigo. Amor de pai e filho, colecionar amigos é tudo que eu preciso, um gesto de carinho. Luz do infinito, você é meu paraíso. Da minha mãe eu quero colo. Antes de dormir, toda noite eu oro. Muita esperança nos tempos difíceis, sabedoria e fé, milagres impossíveis. Um banho de cachoeira ou de mar, dia de sol, agradecer, celebrar. Perfeito, exuberante, feito um diamante. Avisto o horizonte, rico e abundante. Abraço sincero, imortal os meus versos. Gratidão, universo, sucesso, prospero. Afroex e Aisha em prol do progresso. Paraíso é uma obra do arquiteto do universo. Paraíso. Paraíso. Infinito. Meu paraíso. Um dia lindo. É, minha filha. É, pai. Só temos que agradecer a Deus. E ter gratidão. Sempre. Pela nossa família. Pelos nossos animais. Pela natureza. Céu, a terra, o mar, as cachoeiras, paz de espírito, os nossos amigos, o nosso paraíso.